Italia, Brasile, se rappresenta anche il blog. Pirreo, DJ, Strider, Hacker. Agregare ou compare, nunca pare na missão. Meu people limbo, posição, meu hip hop, la passion. Diferente a posição do leigo, surto sem missão. É saudação italiano, brasiliano, world freak, integrou 26 latina na latrina, pelo mundo vagueando. Vou guiando minha quadrilha na latrina, na matina, madrugada, farol baixo nas pirâmides da city. Yo. Reluzente refletindo o urbanismo, bicho desse tag rap é de verdade a realeza. Que não tem guerra de um homem só, tamo junto misturado. Pelo forte, forte, bom de literário, onde rompe a camada da magia. Ritmo, poesia alternativa, alterando o maquiável mundo mundano. Yo, from the system, I can't go. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Em flow, general do Mike, MC, Ty, Michael from Jackson. Selecta, Hacker, Blow, Yellow Man. Mais flow, homem do bem. Saudação à tribe em translação no subgrave, alterando a pulsação. Multidão em vibe solta, leve a vida numa boa na batida. Sem limite, dub, trip, hop, reggae. É natural, agrega a flora que me regue. Transpirando na batida lírica. Flow de lotus na cidade lúdica. Mística, rima, mita, Krishna. O live da vida me guia. Odisseia de Quimera, era lírica. Ganisha, lira. Cheiro em Taj Mahal, na sensual essência do amor. Ginga, ei, menina. Me intimida na noite que engole o dia. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Brasil, Itália. Levante, conecte, cante, a pensante, maquinário ambulante na fronte mutante. Urbana declive, sistema na massa, pregando palavra. Na caixa virado constante, costume de fundo na rima nativa. Na casa de ensaio, ensaio, costurando pela rua. Desviando da focagem que nos segue, em sequela, deserto e nos persegue. Ninguém nos acha nessa marcha, prossigo nessa praça de punk, arrasta funk. Funk, eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem. Eu sou mangrove. Representa nossa essência, nossa origem.